são finas. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Quando ela passa na rua, para o trânsito há um grito. Ao passar a Carolina, até o guarda engole o apito. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Peixes do mar irão fazer fila na praia. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Mesmo sem saber nadar, eu teria tentação. De suas pernas fazia o meu cinto de salvação.